Ventos poentes eu trago comigo, luas crescentes, amores antigos. Tantos beijos de maré lamberam meus pés. Toda saudade é cisma de querer voltar, ter um lugar pra mim e querer visitar. Meu canto, um som de concha do mar. No que trago em mim tem o sol de janeiro, na flor do manacá, água marinha no tempero que Dona Maria dá. Areia no pé do meu caminho e um cheirinho de sal no ar. No que trago lá Dona Maria. Crescentes, amores antigos, tantos beijos de maré lamberam meus pés. Toda saudade é cisma de querer voltar, ter um lugar pra mim e querer visitar. Meu canto, um som de concha do mar. No que trago em mim tem o sol de janeiro, na flor do manacá, água marinha no tempero que Dona Maria.